Boa noite, você está assistindo mais um Cá Entre Nós, programa, um debate diário que a gente está organizando aqui na Rádio Comunitária Aconchego sobre as perspectivas políticas das organizações populares do Recife, com foco especial na Zona Oeste. A gente está trazendo aqui algumas participações, pessoas de referência, coletivos, que para discutir os programas e analisar os programas e entender como vai impactar no nosso dia a dia. As propostas de governo dos dois candidatos, o Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro, que estão na disputa eleitoral desse segundo turno. É isso, até o dia 28, de segunda a sexta, a gente vai estar entrando aqui às 6 horas da noite. Hoje a gente se atrasou um pouquinho, mas tá tudo em paz. A gente só dá um alerta inicial que a gente... Nosso programa ele é construído em apoio à candidatura de Fernando Haddad. A gente trabalha uma mídia... com um lado, a gente tem uma posição quanto a isso e a gente acha que isso não é nenhum problema. A gente não acredita na neutralidade na mídia, na neutralidade estéreo, e acha que isso só confunde as pessoas. A gente deixa muito nítido qual é a nossa posição para facilitar, inclusive, que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, entendam de que lado a gente está falando e qual é a nossa posição para poder emitir também, para atender... Entender as nossas opiniões e fazer o seu filtro, ficar livre para fazer o seu filtro. Hoje, o Cá Entre Nós discute como a escolha do nosso candidato para o segundo turno pode interferir nos rumos da educação do nosso país. O nosso convidado hoje é Paulo Rubens Santiago, que é professor e militante do PSOL. Vou pedir para Paulo se apresentar aí para a nossa audiência. Boa noite, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui na Aconchego FM, Rádio Comunitária. Esse tema é um tema que mexe com todo mundo. Mexe com quem tem filho pequeno, com quem tem filho na escola, com quem parou de estudar e quer voltar a estudar. Mexe principalmente com a galera que viu nos últimos anos a gente ver o país inteiro, principalmente em Pernambuco, crescer a chance de acesso a uma universidade pública. Eu tenho conversado com muita gente, lembrando que há 16 anos, em 2002... a gente só tinha a Universidade Federal aqui, né? A Universidade Rural em Dois Irmãos e a Federal aqui na cidade universitária, pertinho do Engenho do Meio, pertinho da Várzea, da Brasilite. Mas hoje a gente tem a Universidade Federal no estado inteiro. A gente tem em Vitória de Santo Antão, em Caruaru, em Garanhuns, em Serra Talhada, em Petrolina, lá em Juazeiro, na Bahia. E também a gente viu crescer bastante a oportunidade do jovem, sobretudo do jovem da periferia, população negra, população trabalhadora rural, entrar numa escola técnica, no Instituto Federal de Educação. E aí a gente fica perguntando, o que é que vai se fazer com isso? A gente vai continuar oferecendo a oportunidade dessa galera estudar, ter acesso à universidade pública, ou a gente vai ver isso tudo ser jogado fora, dependendo do presidente que a população escolher? Porque as diferenças são muito grandes entre o que o Fernando Haddad propõe e aquilo que a turma do Bolsonaro está propondo. E é exatamente para isso que a gente quer conversar aqui, esclarecer por que a gente vê com muitos bons olhos a continuidade dessa política de expansão do acesso às universidades, de garantia da matrícula nas creches. Essa semana, inclusive, eu tomei um susto arretado porque eu vi uma notícia... Era notícia mesmo de um jornal de São Paulo dizendo que a campanha do Bolsonaro quer garantir creche pagando dinheiro para creche particular. Quando a gente já tem todo um sistema montado desde 2006 para que no Recife, em Olinda, em Jaboatão, em Cabrobó, em Caruaru, em Afogados da Ingazeira, qualquer prefeitura que queira garantir matricular na creche, ela tem o apoio do governo federal. Isso já está montado, já tem a grana, já tem o sistema... Então, não tem por que você agora passar o rodo, apagar tudo isso e dizer que agora o governo federal vai pagar para você colocar seu filho numa creche particular. Até porque ninguém sabe de onde vêm essas creches, ninguém sabe qual é a qualidade, como é que vão ser contratadas as professoras, os assistentes, os auxiliares. Mas nos municípios, não. Você tem uma rede, essa rede ela tem um padrão de qualidade para ser seguido e foi por isso que a gente aprovou o Fundo para a Educação Básica em 2006, foi para isso que a gente aprovou o Plano Nacional de Educação, foi para isso que a gente mexeu no dinheiro do pré-sal, colocando lá 50% do Fundo do Pré-Sal para a Educação. Ou seja, se a gente quiser avançar, já tem uma base muito legal para garantir matrícula na creche, continuidade no ensino médio e o acesso à universidade. Agora, se quiser dar um passo no escuro, é abraçar esse projeto do Bolsonaro, que ele quer privatizar tudo, acabar inclusive com a universidade pública. Nossa, Paulo, eu vou emendar logo, já puxar assim as pontas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho assim sobre a relevância assim, de se debater a questão da PEC da morte. Como é que ela atingiu, como é que ela pretende atingir a educação, para que a gente possa ter um pouco de... que a gente possa ter um pouco de noção, assim, de uma lei que foi aprovada. O Haddad disse que vai revogar. O Bolsonaro, nada, né? E, muito pelo contrário, a gente nem espera. Mas como é que isso pode atingir o dia a dia, assim, do... Já está, na verdade, já está atingindo, porque eu estava lembrando aqui que há 12 anos, em 2006, a gente aprovou um fundo para a educação básica. Significa que da matrícula na creche até a juventude chegar no ensino médio, qualquer governo municipal, qualquer governo estadual, se tiver compromisso, não vai faltar grana. Porque os estados e municípios têm que colocar pelo menos 25%, a quarta parte da sua arrecadação, para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e do ensino médio. E se quiser estender a matrícula lá para baixo, começando pela creche, o governo federal completa. Todo ano o governo federal tem que completar aquilo que os estados e municípios são capazes de colocar. Mas há 2 anos, depois que houve o golpe, depois que foi empossado Michel Temer, inclusive o Bolsonaro votou a favor do golpe, a favor da cassação do mandato da Dilma, a primeira medida que o Temer fez foi aprovar essa emenda constitucional. Essa emenda constitucional, ela simplesmente congela durante 20 anos a expansão dos investimentos sociais. Aí eu estou falando da saúde, estou falando da habitação, estou falando do saneamento, estou falando da educação, estou falando da segurança, tudo aquilo que atinge quase 99% da população brasileira. Então a gente tem uma barreira muito grave, que é essa emenda constitucional. Então, se a gente quiser continuar aumentando os investimentos em educação, atingindo as metas que a gente aprovou há 4 anos no Plano Nacional de Educação, não tem jeito. A gente vai ter que mexer nessa emenda constitucional, a gente vai ter que recuperar os investimentos, como está previsto no Orçamento Federal, como está previsto na Constituição Federal, e garantir que até 2023, daqui a 5 anos, a gente possa ter as metas que foram previstas no Plano Nacional de Educação, elas têm que ser atingidas. E para isso, Fernando Haddad realmente vai ter que encaminhar uma outra proposta de emenda constitucional, mas nós vamos ter que botar muita gente nas ruas. Por exemplo, as mães mais pobres da periferia, as mães que precisam da creche para sair para o emprego, como empregadas domésticas, como comerciárias, como faxineiras, como trabalhadoras de empresas, trabalhadoras da indústria. É preciso a pressão dessa família, dessa população, para a gente conseguir dar o apoio aqui de baixo para poder mudar a emenda constitucional. Por quê? Porque as pessoas não sabem. Para você mudar uma emenda constitucional, para você aprovar, você tem que ter 3/5 do Congresso Nacional. Você tem que ter de 513 deputados, você tem que ter mais de 310. E do jeito que esse pessoal foi eleito, eu li essa semana que o Congresso eleito agora é o Congresso mais rico da história do Brasil. Então muita gente que está lá não quer mexer em nada, só quer olhar a sua riqueza, aumentar seu patrimônio, mexer na economia para enriquecer. Então vai ter que ter muita pressão. Nós precisamos, sim, mudar a emenda 95, tirar a emenda 95 da situação jurídica brasileira para recuperar os investimentos no Plano Nacional de Educação, aprovar uma outra emenda que torna permanente o Fundo para a Educação Básica, o Fundeb, porque esse daí ele vale até 2020, mas a gente tem que torná-lo permanente. É a forma do governo federal ajudar os estados e municípios a colocarmos toda a criança na escola. Tem um negócio sobre a PEC assim, que eu costumo comentar, que é quando a gente, em alguns debates, tem gente que chama de PEC dos gastos. E eu costumo comentar assim, quando a gente chama de gasto, a gente já perdeu o debate, né? E aí o Bolsonaro tem esse debate muito grande de gasto, gasto, gasto. É bom lembrar para quem está ouvindo a gente, que um ano antes de Michel Temer assumir, o PMDB, que era o partido dele, fez um documento. Esse documento foi divulgado em outubro de 2015, exatamente há 3 anos. E ele se chamava Uma Ponte para o Futuro. E esse documento era uma proposta de reformas na economia, nas finanças, no orçamento, nos gastos públicos. Um ano depois, quando ele assume, ele manda para o Congresso uma emenda constitucional, a proposta 241. E quem pôde olhar, quem pôde pesquisar, quem foi lá procurar informação, viu que o objetivo dessa emenda não é cortar gasto, economia de gasto, fazer equilíbrio fiscal. O objetivo é movimentar dinheiro público para pagar a dívida pública. Isso está lá escrito nas razões da PEC 241, que depois pariu a emenda constitucional 95. Então, se o governo está preocupado com gasto público, ele tinha que mexer no principal gasto do Tesouro Nacional, que é com juros e com o pagamento da dívida pública. Essa dívida pública não tem nada a ver com investimento. O governo não se endividou para construir escola, rodovia, aeroporto, ferrovia, para construir universidade, construir hospitais, delegacias, para fazer concurso para a Polícia Rodoviária Federal nas estradas. Nada disso. Essa dívida ela vem sendo uma dívida espetacularmente financeira. É uma dívida que se alimenta como uma bola de neve cada vez que o governo diz que para combater a inflação tem que subir a taxa de juros. E é essa taxa de juros que aumenta a dívida do próprio governo. Então isso virou um grande cassino. Isso já foi estudado, tem muita gente que já publicou, já escreveu, já fez a contabilidade. Esse cassino é realmente o objetivo dessa emenda constitucional. Então o governo quer passar 20 anos cortando o investimento social, mas ele mantém a despesa financeira, que é a que interessa aos grandes bancos, aos fundos financeiros, aos fundos de pensão. Há uma galera que mora nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Áustria, não sabe nem onde é que fica o Recife, não sabe nem onde é que fica o Brasil, nunca pisou no Brasil, mas como hoje as transações são todas eletrônicas, pela internet, então o cara tira lá 10 milhões de dólares de um banco na Áustria e transfere para o Brasil para comprar título público do Tesouro Nacional e receber a juro. Então isso é uma coisa assim, num estalar do dedo. Se de repente o cara sabe que o juro aqui paga 10% e lá na Áustria está pagando 6%, ele tira a grana ligeirinho, manda para cá. Só que para a gente pagar esse juro sobre esse capital, a gente tira da onde? Tira da arrecadação, do imposto que a população paga. Então é uma grande mentira. E essa mentira é repetida no Jornal Nacional, na Globo News, na CBN. Os colunistas econômicos, a grande maioria, toda ela comprada, toda ela na mão dos grandes grupos financeiros, só para repetir os interesses desses grupos. Então, a gente precisa, assim como mudar a emenda constitucional 95, a gente vai precisar também, na área econômica, de um outro modelo econômico. O Brasil não pode continuar achando que a inflação aqui é um problema monetário, porque as pessoas têm muita grana e aí tem mais dinheiro para comprar do que mercadoria para vender, então o preço sobe. Não é verdade, isso é uma mentira, e essa mentira é uma fraude para justificar essa política suicida do Banco Central de aumentar a taxa de juros, que ainda assim, o Brasil tendo hoje uma taxa menor do que tinha há 5, 10, 12, 15, 20 anos, ainda é uma despesa muito alta para o Tesouro Nacional, em detrimento dos investimentos sociais. Então, nós temos que mexer nessa emenda constitucional, mexer na política econômica, na forma de diagnosticar, combater, explicar a inflação para a população e garantir que a estabilidade possa atender a um projeto de desenvolvimento social com inclusão, com igualdade, e não com desigualdade e concentração de renda, como a gente vê ainda hoje. É isso, né? Dinheiro para investimento social tem. Precisa é fazer escolhas políticas. Nosso problema não é fiscal. Eu digo isso há mais de 20 anos. Quando se diz que o Brasil não tem dinheiro para botar toda criança na creche, é mentira. Não tem dinheiro para ter o mesmo padrão de jovens na universidade como na Coreia, como em outros países, é mentira. Até porque o Brasil tem folga para cobrar imposto de quem tem mais. A gente cobra o imposto errado. O maior imposto que se cobra no Brasil é no consumo das famílias, que é o ICMS. Então tem gente que quer mudar isso, substituir uma coisa pela outra. O Brasil precisa mudar o sistema de impostos. Ele tem que cobrar menos impostos em quem consome e no salário dos trabalhadores, e ele tem que cobrar mais imposto no patrimônio, nas grandes fortunas, na herança e cobrar das altas rendas. Porque não dá para você imaginar que um professor da universidade que ganha R$ 4.500 pague 27,5% de imposto de renda e um grande empresário que ganha 160, 200 mil por mês pague também 27,5% de imposto de renda. Então nós temos que trocar as bolas para poder aproximar o Brasil do modelo que você tem na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, na França. Você tem uma ideia, o imposto de transmissão aqui no Brasil, ele é estadual, a alíquota média é 3,6%. Na Inglaterra é 40%. Tem países europeus que o imposto de transmissão, o imposto de herança é 60%. E você não vê nenhuma notícia de ninguém se suicidando na Inglaterra, na França, na Dinamarca, na Holanda, por conta do imposto de transmissão. Agora, esse imposto em cima de quem tem mais e ganha mais, lucra mais, que financia o bem-estar social. Você chega na Finlândia, não tem escola particular. Você chega na Dinamarca, praticamente não tem presídio. Então você tem uma política de Estado, tem uma política fiscal em cima das grandes fortunas, das grandes riquezas, do grande patrimônio, para financiar a política social do Estado. O Brasil é ao contrário, porque a maioria dos que são eleitos, como esse congresso que foi publicado agora, é o congresso dos ricos, então eles vão manter a política tributária que vai livrar a cara dos ricos e vai manter a carga dos impostos no consumo das famílias, nos assalariados, ou seja, o contrário do que o mundo mais inteligente e mais justo faz lá fora, né? É, certo. Tu já falaste um pouco antes dessa questão de a gente ter que convocar o povo para as ruas, é uma fala do Boulos, na campanha que eu gosto muito, assim, só tem governo progressista com o povo na rua. Eu queria que tu dissesse assim, o que é que tu acha dessa próximo congresso, assim, quais são as posições que tu acha que o Partido dos Trabalhadores, que o Haddad tem que tomar para conseguir governabilidade, uma governabilidade popular e progressista? É, veja bem, eu fiz parte de um coletivo de deputados e deputadas federais que lá no primeiro mandato do Lula, em 2003, a gente já propunha uma série de reformas com o povo nas ruas. Eu tenho isso impresso, está guardado, está publicado, enfim, pode ser acessado, porque a gente entende que você só faz um país andar se você olhar para uma bicicleta. A roda da frente, você dá a direção, a roda de trás faz a tração. Então, quem dá a direção, quem encaminha, quem governa, são os governantes, é o Congresso, é o Parlamento. Mas quem dá a tração é a corrente, é a roda traseira, é a catraca. Então, se você não botar o povo na rua, você não consegue empurrar a roda da frente para ir para aquele caminho que interessa a maioria da população. Então, não adianta você só achar que democracia é só a eleição e passar 4 anos de costas para a realidade do país, enquanto deputados e senadores fazem as leis. A maioria eleita pelo capital, pelo poder econômico, pelas grandes estruturas, vai fazer as leis ou não vai fazer lei nenhuma para deixar tudo do jeito que está. Essa área tributária é um grande exemplo. Você passa por aí, tem aquele placar que fica a luz piscando lá os números, o pessoal chama de impostômetro, eu chamo aquilo ali de mentirômetro, porque ali não esclarece nada, quais são os impostos, quem é que paga, quem não paga, quanto é que uma dona de casa paga quando vai aqui na Várzea, no Mercadinho Arco-Íris e compra uma cesta básica. Quando é que um cidadão pobre, um portuário, um trabalhador, vai lá na Rua da Concórdia, compra um ventilador, quanto é que ele paga de imposto? Ele paga muito mais em relação à sua renda do que pagam os grandes capitalistas, os grandes empresários. Então, a gente vai ter que botar a população nas ruas, porque uma das coisas mais irresponsáveis da democracia brasileira é você não respeitar o resultado das urnas, né? Você lembra que quando a Dilma foi eleita em 2014, o Aécio Neves, perdendo a eleição, disse que não ia aceitar um resultado ou que a Dilma não ia governar. Então você ganha uma eleição e a mídia mantém a mesma posição diante da eleição. O poder econômico mantém a mesma posição. E eles são sabidos. Eles, qualquer que seja o presidente ou a presidenta eleita, eles ficam dando ordem para nomear o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda. Essa discussão já está rolando aí, se vai ser um banqueiro, se vai ser um homem de mercado, ou seja, eles não têm o menor respeito pela democracia. Quem tem que decidir quem vai ser ministro são as forças políticas que ganham a eleição, sobretudo quando elas ganham com apoio popular, como a gente está vendo agora nessa disputa do segundo turno. Então nós vamos ter que convocar a população, não dá para esperar um ano e meio, 2 anos, cozinhar em banho-maria, tem que ser um tratamento de choque, as centrais sindicais têm que se unir. Eu debati muito nessa campanha, inclusive, a discussão e a preparação de uma greve geral. Não que a gente vá passar 6 meses de greve geral. Nunca se viu no mundo um país ter 6 meses de greve geral. Mas você tem a pressão dos trabalhadores para você derrubar a reforma trabalhista, para você recuperar a CLT, para você recuperar a política salarial. Porque se fez muita crítica à política salarial do Lula, mas só quem é burro pode fazer crítica a uma política salarial que melhora o poder de consumo dos trabalhadores. O trabalhador, quando ele ganha um pouco mais de salário, ele não vai comprar um pacote no shopping para viajar para Miami, nem para a Europa. Ele vai comprar mais comida, vai comprar mais roupa, vai no armazém de construção, comprar material, fazer uma reforma na sua casa. Então, é distribuindo renda por uma política salarial mais democrática que você aquece a economia, você melhora o consumo, você circula. Porque aquela grana que o trabalhador pagou no mercadinho, o mercadinho paga para o atacadista paga para a indústria paga para o fornecedor paga quem forneceu a matéria-prima, e aí você circula a moeda, em vez dela ficar presa na mão de pouca gente, como é hoje essa política econômica majoritária desse governo golpista de Temer. Então vamos dizer, olha, votou no segundo turno no Haddad, se prepare, porque a partir de 1º de janeiro nós vamos ter que estar na rua para acompanhar as reformas que vão ser apresentadas e dar sustentação nas ruas, porque se são as reformas que a gente acredita, vai ter oposição da Globo, da Febraban, da Confederação Nacional da Indústria, do agronegócio, das multinacionais, das agências internacionais, todos vão vir para cá dizer que se o Brasil aprovar reformas contra isso tudo que está aí, o Brasil vai deixar de receber investimento. É uma grande chantagem mundial para impedir que países como o Brasil, México, Argentina, Chile possam ter soberania, possam ter autonomia para governar e administrar suas riquezas, visando o bem-estar da sua população e não a acumulação da riqueza pelos grandes capitalistas, né? Agora, focando um pouco mais assim, com relação à questão da educação, assim, eu queria que tu pudesse comentar um pouco assim, o que é que tu acha que vai mais influenciar assim, o pessoal que mora, que tem seus filhos no ensino fundamental, nas creches, assim, qual é a mudança que vai na vida dessas pessoas e também da classe que hoje está de parabéns aí pelo seu dia, inclusive você também, parabéns, dia do professor, dia da professora. O que é que vai mudar na vida dessas categorias? Assim? Olha, quando a gente há 30 anos aprovou a Constituição e estabeleceu que os municípios tinham responsabilidade com a educação infantil, com o ensino fundamental, a gente jogou na mão das prefeituras a maior responsabilidade para se exercer o direito à educação. Quando a gente aprovou o Plano Nacional de Educação há 4 anos, eu percorri diversos municípios de Pernambuco, fui a outros estados da federação e o pessoal dizia, pô, mas esse plano é nacional, a gente está aqui na cidade, é muito longe. E eu dizia, o plano é nacional porque é uma lei federal que vale para todo o país. Mas a maior responsabilidade para a garantia do direito à educação como direito humano fundamental está na mão dos municípios. É pela mão do município que começa a matrícula na creche. É pela mão do município que a criança faz a educação infantil. É pela mão do município que ela entra no ensino fundamental e sai na 9ª série para entrar para o ensino médio, que é responsabilidade do Estado. Então, eu já ouvi Fernando Haddad afirmar isso, tanto como candidato, como pela experiência dele na condição de ministro, eu já ouvi ele afirmar que vai construir uma política nacional a partir do Sistema Nacional de Educação para dar amparo aos municípios. Os municípios não têm capacidade técnica, muitas vezes não têm nem pessoal qualificado para administrar uma rede pública. Então, os estados com as suas universidades, como a UPE em Pernambuco, que está espalhada, Campos Recife, Nazaré, Garanhuns, Petrolina, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro, Palmares. Então, você tem toda uma rede de universidades que podem, através de políticas de extensão, de pesquisa, atuar na formação dos professores, debater os planos municipais de educação. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que têm filhos em idade de matrícula nas creches, na educação infantil, no ensino fundamental, têm que cobrar dos prefeitos. Eu rodei muito essa cidade durante essa campanha e vi em todos os lugares. Vi lá no Ibura, vi no Totó, vi em Jordão, vi em Cavaleiro, em Jaboatão, ruas inteiras com várias crianças sem matrícula nas creches. E não há nenhuma razão para você ter hoje uma criança em qualquer cidade do Brasil fora da creche. Porque a gente montou um sistema há 12 anos, depois garantiu o financiamento e os prefeitos que não matriculam nas creches são irresponsáveis, eles deveriam ser processados, afastados do cargo, porque o direito à educação é um dos direitos fundamentais dos direitos humanos da população brasileira e mundial. Então a gente quer garantir com a eleição do Haddad a continuidade de um conjunto de ferramentas que foram colocadas em funcionamento e que foram suspensas há 2 anos com a emenda constitucional 95. Então a gente quer garantir a expansão da matrícula nas creches, a gente quer garantir a transição para a educação infantil, o ensino fundamental de qualidade, a gente quer que o Ministério da Educação assuma definitivamente a regulamentação e o pagamento per capita do custo aluno qualidade, que é um princípio aprovado no Plano Nacional de Educação, amadurecido longamente por vários estudos, vários relatórios, estudaram quanto custa uma educação de qualidade para qualquer escola do Brasil, não importa se é na Amazônia, se é no Pampa Gaúcho, se é na periferia de São Paulo, se é no interior do Goiás. Essa escola tem que ter o mesmo padrão de qualidade. Começa pela valorização dos professores, pela titulação de nível superior, carreira, concurso público, e não isso que a gente está vendo aí. Contratos temporários, terceirização e a ameaça de que, se vencer o candidato da privatização e do mercado, privatização geral da educação fundamental, inclusive a abertura da educação fundamental para a educação à distância, para atender a grandes grupos empresariais que já estão com os pés, as mãos e as garras dentro da educação básica brasileira. Não é à toa que um dos senadores eleitos no estado do Paraná é o diretor-presidente proprietário do Grupo Positivo, que além de indústria de informática, de fabricação de computadores pessoais, tem toda uma indústria de material didático, faz convênios, tem contratos com prefeituras, com governos de estado para fornecimento de material didático, para fazer o planejamento da educação. Então é um processo violento que visa olhar a educação com um único objetivo: geração de lucro para essas empresas. Então a gente tem um outro modelo, que é o da educação como direito humano fundamental, como política pública, e para isso o Brasil estruturou um sistema que vem desde a matrícula creche até a educação básica e que se estende ao ensino superior com o Plano Nacional de Educação. Massa, Paulo. É, só vou finalizar aqui, tu disse que tem um compromisso, pedir depois para tu dar uma chamada aí pro pessoal, falar o que é compromisso aí, que eu acho interessante. É, eu queria que tu comentasse um pouco. Hoje eu li uma notícia, eu acho que os dois foram a campo falar com os professores, né? Esse interlocutor. E o Haddad falou que escolheu o... Como é o nome dele? O Mário... Mário Sérgio Cortella. Tu disse que conhecia o perfil dele, queria que tu desse uma comentada aí, enquanto o Bolsonaro falou de um milico, né? É, eu conheço o Mário Sérgio Cortella há pelo menos 37 anos. Eu conheci nos primeiros anos de construção do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele, depois de um bom tempo, exclusivamente como docente, ele passou também a intervir nos meios de comunicação, como comentarista, entrevistado, e com grande participação em várias emissoras. Ele não tem um contrato específico com nenhuma emissora exclusivamente, e se transformou também num grande escritor, num filósofo, que tem dialogado com a população de uma forma muito honesta, muito sincera, e é uma figura que tem diversas credenciais para ser pensado, lembrado como candidato a ministro da Educação. E tem vários outros, né? O Brasil, um país que tem a produção científica, acadêmica, né, a experiência pedagógica que nós temos nas redes de educação básica e nas universidades, na pós-graduação em educação, nós temos muita gente em condições de assumir o Ministério da Educação. Pernambuco, inclusive, para não ser injusto e não citar especialmente nenhum nome, nós temos aqui em Pernambuco vários colegas nossos, professores e professoras da universidade, que têm todas as condições de assumir o Ministério da Educação, inclusive dando a oportunidade de termos um ministro ou uma ministra da Educação que não seja exclusivamente do Sul, Sudeste, São Paulo, Rio, Minas Gerais, como na maior parte das vezes tem sido, sem nenhum demérito para essas figuras que chegaram lá por mérito, por carreira, por competência, por produção acadêmica, não é? Eu cito a nossa candidata ao governo de São Paulo, a professora Elisete Arellaro, que é professora doutora titular pela Universidade de São Paulo, tem uma longa experiência na pesquisa no campo do financiamento da educação, é também uma pessoa extremamente qualificada, mas talvez não seja cotada porque ela não é filiada ao Partido dos Trabalhadores e, por ter tido a candidatura ao governo pelo PSOL, ela fique num outro plano. Mas eu conheço o Mário Sérgio Cortella, conheço pessoalmente, e é uma figura que tem bastante trânsito acadêmico e trânsito também do ponto de vista do debate público, popular, acerca da educação, da filosofia da educação, dos objetivos da escola numa sociedade tão, tão desigual e tão injusta como a sociedade brasileira. Massa. Então eu vou pedir para tu mandar uma mensagem aí final, que eu queria aproveitar também, já dizendo que a gente vai tentar extrair ela para tentar deixar girando na grade. Então vai ser uma mensagem para que as pessoas vão estar escutando. E também que tu fale um pouco desse do momento aí, tu vai falar do Plano Condor, falar um pouco para as pessoas o que foi o Plano Condor, como é que é esse encontro aí que tu vai participar agora. Bom, 15 de outubro é o Dia do Professor, mas para nós que somos educadores, educadores de escola pública, o Dia do Professor é todo dia, de segunda a sexta, você tem a carga horária, você administra os seus horários, você tem geralmente diversas turmas em escolas diferentes. É uma batalha diária pelo direito à educação, pela valorização dos professores, pela construção da escola pública de qualidade, pela defesa da gestão democrática da educação. Então, eu quero trazer um abraço muito carinhoso para todos os meus companheiros e companheiras da educação, das redes municipais, das redes estaduais, da educação básica, principalmente nesse momento de ataque, de ameaças à privatização, de cortes no financiamento da educação. Então, um grande abraço a todos, vamos levantar a cabeça, seguir na luta, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para o Brasil poder escolher, no dia 28 de outubro, um professor com tanta titulação, com tanta experiência, com tantos anos de ensino, para ser o presidente da República. Vai ser muito importante. Bom, nós estamos saindo agora para uma atividade no Centro de Artes e Comunicação. É uma aula aberta, promovida por um conjunto de professores. E vai ser exibido lá um documentário sobre a Operação Condor. A Operação Condor foi uma operação multinacional que envolveu as Forças Armadas e os órgãos de segurança dos Estados Unidos, do Chile, da Argentina, do Brasil, Uruguai, Paraguai, para reprimir para promover atividades ilícitas de espionagem, de perseguição, tortura, prisões e morte a todos que na América Latina se opuseram aos regimes militares que foram implantados no fim dos anos de 1960 e durante todos os anos de 1970. O Brasil teve vários cidadãos brasileiros presos, torturados, assassinados, espionados, investigados por militares dessa Operação Condor, que não foi devidamente investigada até hoje, não há uma investigação conclusiva, não foram responsabilizados os seus autores, os seus coordenadores, os seus criadores, mas foi uma operação feita exclusivamente para reprimir a oposição democrática na América Latina, especialmente na América do Sul, e nós no Brasil sofremos muito. O Chile e a Argentina também sofreram muito, e esse documentário hoje vai ser uma forma de lembrarmos o que significam as ditaduras, a violência, a repressão contra a democracia, contra todos e todas que democraticamente querem construir dias melhores para o nosso país. Nós vamos ter um debate, eu fui convidado para ser um dos debatedores, vai ser lá no hall do Centro de Arte e Comunicação a partir das 7 da noite agora, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Um grande abraço, muito obrigado. Eu vou deixar aí a nossa página no Facebook para depois a gente poder continuar esse debate. É uma página aberta, facebook.com/paulorubensantiago. E no Instagram a gente também conversa, é paulo_ruben_santiago. A gente está sempre lá e hoje não poderia deixar de ser diferente, fazendo uma homenagem aos grandes mestres da nossa educação, Paulo Freire, Florestan Fernandes, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, tantos e tantos que se dedicaram a construir através da educação uma pátria livre, soberana, com justiça e igualdade. Um grande abraço, muito obrigado, parabéns à Conchego FM. Nossa, obrigado Paulo. Parabéns pela campanha, tenho certeza que a gente teria uma ótima representação aí como deputado federal. E é isso, a gente vai soltar uma musiquinha, já já a gente volta. Vou soltar aqui Black Allen. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. A bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Você assume várias formas, de todas as maneiras que puder você se informa, pra burlar algumas normas, atravessar o deserto de gelo e se banhar depois em águas mornas. Piso pesado no seu pesadelo, assim tipo bigorna. Censurar ninguém se atreve, caldeirão ferve e entorna. Resolve sua parada com quem você deve, resolve sua parada lá com quem você suborna. Nível de coliformes fecais elevou demais, os efeitos colaterais eram homens que usavam uniforme. Não sei se eram civis, militares ou se federais. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Foi instintivo, ele sacou da pistola, mas não mostrou distintivo. Agora, a jovem esposa é viúva de vivo. Seu marido encontra-se em estado vegetativo. Sentença, presença ostensiva de amadores na ativa. Prova viva de que existe a morte, os convivas. Vários malucos portando armas sem porte. E o ódio que para nosso relógio, descontrole emocional sempre acaba mal. E é óbvio que é pra não contar com a sorte, porque prematuramente a vida sempre vai levar um corte. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Não há senso de humor sobre isso. Você e seu caráter submisso e omisso. Manchão de sangue, o salão onde eu piso. E por isso esboço um sorriso com a notícia do seu sumiço. As armas que você carrega matam inocentes e colegas. Quebram suas próprias regras desde o início. Negocia arsenais pros seus próprios funerais só por vício. Mística de não estar na estatística. Páginas policiais de jornais. Exames de balística. Patrocínios generais e decaixadores de campanhas que começam no comício e depois. Tava lá no informe, uma na manhã vai tá storme. Eu vou meter a bola onde a coruja dorme. Ragamuffin pando o homem de uniforme. Tava lá no informe, uniforme. Oi, Dinda. Ainda não sou eleitor, mas quando chegar a minha hora, saberei escolher um bom candidato. Sou inteligente, quero livros, não quero armas. Sou contra todo e qualquer forma de preconceito. Hashtag ele não. Boa tarde, gente da Rádio Aconchego. Aqui é Elson Rabelo, de Petrolina, Pernambuco. Eu sou professor aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco. E voto em Haddad e Manu, PT 13. Porque graças aos governos do PT, a universidade chegou, se consolidou e se expandiu aqui no interior de Pernambuco, no interior da Bahia, no interior do Piauí. E meus alunos LGBT, meus alunos quilombolas, meus alunos camponeses, sem terra, têm acesso à educação pública de qualidade, graças à expansão do ensino superior nos lugares mais remotos do Brasil, graças à expansão da educação de qualidade, nossa formação como docentes, como educadores. Então é por esse projeto de educação que deu certo, que tem dado certo, é pela possibilidade de assistência estudantil, de bolsa de pesquisa e extensão, de permanência para os estudantes mais pobres, ou mesmo para os que mais têm interesse em seguir sua trajetória e sua formação, em atuar como profissionais competentes na sociedade. É por esses, é pela educação de qualidade, pelo futuro de educação de qualidade que esse país precisa, que o sertão precisa, que eu voto em Haddad e Manu. Obrigado. Bom, hoje é dia dos professores e esse áudio vai para todo mundo que trabalha com educação e para todo mundo que sabe o quanto essa é uma área fundamental para o desenvolvimento de um país. A gente está num momento em que é super importante conhecer as propostas e a atividade passada dos candidatos atuais à presidência, Fernando Haddad e o Jair Bolsonaro. Vamos começar pelo Haddad, que tem uma história bem longa com a educação, porque ele próprio é professor e foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, como todo mundo sabe. Uma das coisas mais importantes que ele fez nesse período foi garantir a aprovação da lei que fixou um piso salarial nacional para os professores. Isso não é pouca coisa. E foi feito sem prejudicar as finanças do país. Outra coisa essencial, que não é muito comentada hoje, mas foi muito importante, foi o fim da desvinculação das receitas da União. É um dispositivo conhecido como DRU, que foi criado lá no governo Fernando Henrique e tirava da educação cerca de 10 bilhões de reais por ano. E esse valor ia principalmente para o pagamento de dívidas. O dinheiro para a educação nos governos Lula e Dilma mais do que dobrou. E teve outras ações significativas também. Uma também bem conhecida foi a criação do ProUni, que ajudou a colocar pessoas de baixa renda na universidade e colocou mais de 1,5 milhão de jovens no ensino superior. E assim, todo mundo conhece famílias em que pela primeira vez um ou vários membros conseguiram entrar na faculdade, né? Ele também fortaleceu o FIES e eu já vi gente argumentando que o FIES é um programa que vem da ditadura militar. Não é bem isso. O FIES foi criado no governo Fernando Henrique ainda, como uma retomada do crédito universitário que surgiu mesmo na ditadura. Só que era totalmente diferente. Foi com o Haddad como ministro da Educação que esse programa foi muito aperfeiçoado e se tornou realmente mais acessível, porque foram reduzidos os juros, o prazo de carência aumentou, enfim, se tornou mais viável para uma pessoa pobre acessar. A atuação do Haddad também foi crucial para expandir o ensino superior, inclusive para fora das capitais, né? Foram criadas, na gestão dele no Ministério, 14 novas universidades federais, mais de 100 novos campi universitários, centenas de escolas técnicas. As matrículas na educação superior mais que dobraram nos governos do PT, ali entre 2012 e 2015. E tem mais também, as matrículas em creches quase triplicaram e o acesso à pré-escola foi quase universalizado. o analfabetismo caiu. E tantos indicadores nacionais como internacionais mostram que a educação brasileira melhorou demais com o Haddad no Ministério, mesmo que ainda tenha muito o que se fazer e não tem ninguém aqui dizendo que está uma maravilha. E, mas um relatório da OCDE, que é aquele grupo que reúne os países mais ricos do mundo, classifica o avanço da educação nesse período como impressionante. E, bom, quando o Haddad foi prefeito de São Paulo, a educação foi a área mais bem avaliada da gestão dele. No plano de governo dele agora, a educação tem um capítulo grande e ele tem um monte de propostas. Não vou falar de todas porque o áudio ia ficar ainda mais gigante, mas ele pretende melhorar o financiamento, retomando inclusive os recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal. Pretende fazer uma política nacional de alfabetização, adotar medidas para melhorar a qualidade da educação e quer revogar a reforma do ensino médio recente, que estabeleceu que uma parte importante da grade curricular seja cumprida à distância. E agora, Jair Bolsonaro. Quando a gente pesquisa a história desse candidato, percebe que ele não fez quase nada pela educação nesses quase 30 anos em que atua como deputado. Ele, como deputado, tem a atribuição de fazer projetos de lei, mas não propôs nada praticamente sobre educação. Aliás, até teve uma proposta, mas que não era para beneficiar a população inteira, não. Pelo contrário, era bem corporativista. Era para dar desconto nas mensalidades das escolas particulares para as famílias de militares que tivessem mais de um filho. Ele é super a favor do ensino à distância, está no seu plano de governo. E não só para adolescentes e adultos, mas também para crianças a partir de 6 anos de idade. Ele já falou isso em entrevista, é fácil achar. No plano de governo dele, propostas para educação são poucas e super vagas. Ele fala, mas não fala como vai fazer, nem exatamente o que quer fazer, sabe? Fala em priorizar a educação básica e ensino médio, mas não diz como. E fala coisas sem pé nem cabeça, como, por exemplo, a defesa da necessidade de expurgar Paulo Freire, que é uma das maiores referências para a educação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Já disse também em entrevista que quer reduzir cota, enfim, quer ir no contrário, no caminho contrário ao da democratização do ensino superior, né? E assim, uma das ideias dele para a infância é que as crianças também possam usar armas, que ele já falou em entrevista e também está fácil de achar. Agora imagina o perigo dessa ideia, crianças armadas. Não tem como dar certo uma coisa dessas, né? E uma das suas principais falas sobre educação não é uma proposta, mas uma crítica baseada numa tremenda fake news, que é o tal do kit gay. Mesmo que já esteja mais do que comprovado que esse tal kit não existe, ainda tem gente que continua acreditando nisso. E o Bolsonaro continua falando disso nas redes sociais e até na TV, como se fosse verdade. Bom, então é isso, já falei demais. Quem é professor ou professora, parabéns pelo dia de hoje e pense bem nas propostas do seu candidato antes de votar. Voltando aqui pela Rádio Comunitária Conchego 88.5 FM. Aqui é o Cá Entre Nós. Hoje a gente conversou com Paulo Rubens Santiago, professor e militante do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Foi candidato aí para deputado federal e já teve alguns mandatos aí nos primeiros governos Lula como deputado federal. Agora, para finalizar o programa de hoje, a gente vai divulgar aqui, passar alguns eventos que estão acontecendo nos próximos dias pela cidade. Amanhã, às 18 horas, vai acontecer a plenária Comunicação Popular contra o Fascismo. A plenária vai acontecer na Avenida Dantas Barreto, no edifício Pernambuco, sexto andar. Começa às 18 horas. Também amanhã vai rolar a Assembleia dos Estudantes do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Federal, o CEFISH. Assembleia de Estudantes do CEFISH contra o Fascismo. Amanhã começa às 5 horas da tarde, vai acontecer no Auditório Térreo do CEFISH. Já no dia 18, quinta-feira, vai rolar o o Centro de Artes, no Centro de Artes e Comunicação, vai rolar também uma Assembleia contra o Fascismo e pela Democracia. Começa às 3 horas da tarde no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. No dia 20 de outubro, agora, o sábado, às 15 horas, vai rolar uma grande manifestação em apoio à candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila, presidente e vice-presidente do Brasil. A organização a concentração vai ser às 15 horas na Praça do Derby. É isso aí. Esse foi o Cá Entre Nós, hoje, Dia dos Professores. E aí a gente manda um abraço, um cheiro aí para todos os professores, todas as professoras. E aí a gente vai mandar aqui um sonzinho para finalizar este programa, uma paródia aí que tá rolando na internet. Falou! Quando eu digo que deixei de acreditar, é talvez sincero. Quando eu digo que não quero mais você, lá no fundo eu nego. Eu tenho medo de eleger o capitão que vai calar e apagar a oposição. Eu não posso imaginar o que vai ser de mim sem a democracia. Eu queria autocrítica do PT e ainda espero. Faço tipo de Marina na TV, mas não é sincero. Pois na verdade eu prezo a CLT e tenho medo do ProUni se perder. Com o Ciro e o Boulos não dá mais pra separar as nossas vidas. Chega de loucura, hoje a parte Manuela. Hora de virar o jogo, no asfalto e na favela. Bora pro segundo turno, todos juntos. Opa, pera. Ele não, à tarde eu sou 13. Chega de mentiras, eu só quero os meus direitos. E nesse segundo turno, vamos te fazer eleito. Eu me entrego à frente ampla e só quero ter você perto de mim.